grupo saboando. O tempo corre, o senhor descorre, vem a get boy, é um corre-corre e um mocinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza trapofeza, minha coragem muda em cansaço. Toda vida insegue que se preze e desigreza acaba sempre no melhor pedaço. No tapo estala, no bala, com paco é bala, com bala é fala, com fala, e o galhão se espalhando. Bambu. O tempo corre, o surfa discorre, vem a guete corre, e eu corre, corre, e o mocinho chegando. Penso sempre nessa hora linda, loura, minha velha folga em todo impasse. Toda fita em série que se preza e o tio de limpeza acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala, o João não prepara, que estão na sala com pipoca e bala e urubu saboando. O senhor descorre, vem a get boy, é um corre-corre e um mocinho chegando. Bambu. Quando a luz acende, uma tristeza trapofeza, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preze e desigreza acaba sempre no melhor pedaço.